Bem, a gente está de volta aqui nesse lado da fita para continuar conversando sobre depressão. Talvez, se possível, até te fazendo uma companhia, né? Uma companhia de alguém que está tentando entender, porque eu também passo depressão. Eu também encaro as minhas depressões, porque ninguém nesse mundo está isento de passar por essa experiência. Mas eu acho que eu conquistei algumas coisas que eu gostaria que você conquistasse. Uma das coisas que tem me ajudado bastante, confesso a vocês, é lidar com o meu desapontamento. Puxa, como a gente se desaponta, né? A gente espera das pessoas, às vezes as pessoas queridas, né? As pessoas perto de nós. A gente espera um pouco mais disso ou daquilo e as pessoas não têm condições de dar. Ou não querem dar também, elas são livres para não querer, né? E eu aceito isso. Você aceita? A gente não aceita, né? A gente não tem essa coisa fácil de aceitar. Portanto, eu comecei a fazer uma coisa que me ajudou muito a sair da depressão, que é não esperar. Não esperar nada de ninguém em particular. Eu gosto das pessoas, eu faço as coisas que eu gosto. Quando eu não gosto, eu procuro ficar na minha. Mas eu fiquei pensando que era melhor não esperar das pessoas próximas de mim muita coisa. Muita coisa vem espontânea, muito bom, e outras coisas não vêm. E quando as coisas não vêm, eu parei de ser pobre de mim. Não, eu não posso só ser feliz se eu tiver isso e aquilo, se as pessoas me amarem e gostarem de mim, e se certas coisas acontecerem. Não, eu também sou um amigo meu. Eu também, sabe, posso muitas vezes, né, até me desapontar comigo. Mas eu também não espero muita coisa de mim. Você é capaz de parar de esperar que você seja uma pessoa desse ou daquela forma? Tem uma fórmula boa para isso. Dizer, eu me aceito como eu sou. Me aceito. É, deixa de ser pernóstico, deixa de ser exigente, deixa de ser snob com vocês. Ah, eu sou assim mesmo, as pessoas são. E eu posso me fazer companhia, eu posso me aceitar. Eu posso aceitar que eu tenho uma série de coisas que são consideradas, sei lá, inadequadas ou chamadas de defeito ou de fraqueza, mas é o que eu sou, é o jeito que eu sei fazer as coisas, e tudo bem, eu quero estar bem com isso, quero estar bem comigo. Depois, se também os outros não fazem, eu me viro. Ai, como é gostoso isso, né? Ah, eu me viro, aconteça o que acontecer, eu me viro. Essa atitude é bárbara se você tomar isso, né? Se você quiser fazer isso com você. Porque a vida tem milhões de recursos que a gente nunca espera. Quando a gente está olhando a vida, olhando o nosso futuro, nós somos péssimos para olhar o futuro. A gente acha que só as coisas ruins podem acontecer e que vai faltar tudo para nós, né? Por que vai faltar? Porque a gente não vê os recursos ocultos da natureza. Você já reparou que ela tem muitos recursos ocultos? Que quando você está em alguma situação, tantas coisas acontecem que podem te tirar dali ou que podem te ajudar, né, a te orientar um caminho para sair daquilo. Essa fita, por exemplo, o fato dela estar agora com você, há tempos atrás ela é um recurso oculto, e no entanto agora você está escutando essa fita. Ela chegou a você, alguém como eu fez alguma coisa e essa alguma coisa está chegando aí. Então existem muitos recursos ocultos na vida que nos garantem a certeza de dizer assim: aconteça o que acontecer, eu me aviro, eu vou arriscar. Ah, que coisa boa. Uma das grandes chaves para a gente sair da depressão, gente, é eu vou arriscar, eu vou meter a cara. Eu vou começar agora a gostar da vida, vou começar a fazer o que eu gosto. Eu vou começar não mais criar essas dificuldades para mim. Ah, não tem coitado de mim se eu levar uns tapas na cara, não. Claro que eu não estou fazendo e nem permitindo que levar um tapa na cara. Eu faço as coisas procurando fazer, né? Não errar, não vir a dar, né, com os burros na água, mas também se der, porque a gente gosta de pensar nisso, e daí? E daí? Eu sou forte como qualquer outra pessoa. Se as outras pessoas não ligam, por que eu preciso ligar? Por que eu vou ficar no lado daqueles que ficam se lastimando das coisas a vida inteira? As coisas que eu fiz errado, as outras que os outros fizeram errado comigo. Por quê? Para mim ficar o quê? Triste? Depressivo? Depressivo porque eu não consegui o que eu queria. Quantos de nós é assim, né? Não tenho o amor que eu queria. Não tenho a alegria que eu queria. Não tenho a paz que eu queria. Mas também não fez as coisas certas para ter isso. Acho que tudo acontece na vida da gente, sim. o amor acontece, a paz acontece, o sucesso na carreira acontece, o sucesso na família acontece. Muitas vezes cabe a gente usar um pouco mais da nossa aceitação para a gente ter a paz que quer. Por exemplo, você sabe usar o seu poder de aceitar? Sabe aceitar os limites das pessoas? Quantos de nós não quer encarar que uma pessoa é como ela é? Aquela pessoa que vive com você e que tem uma série de problemas, você se perturba, se machuca com o modo dela ser, com o modo dela viver, você faz de tudo para mudá-la, tudo para ver se ela melhora e, no entanto, nada acontece. Você já pensou em largar isso? Ah, eu vou largar. As pessoas que se cuidem. Não vou mais me ferir com os problemas dos outros. Quando der para ajudar, ajudo e é gostoso, é uma delícia. Mas não vejo que não dá, está difícil, eu largo. Largo na mão de Deus. E toco a minha vida para frente. Toco as minhas coisas para frente. E deixo as pessoas achar que eu não fiz o suficiente por elas, deixo elas se queixarem, porque sabe, né? A gente preguiçosa, mimada, se queixa quando os outros não fazem tudo por ela. Quando ela própria, nunca fez tudo por si. Você faz tudo por si? Ah, para você sair desse buraco, você tem que fazer tudo por si, bem. Todo jeito não. Não, não é brinquedo, não. Depende da profundidade que você está na depressão, é o esforço que você tem que fazer para tirar você. Não, é ver tudo. Tem que jogar com tudo. Tem que ser doido e fanático. Rígido, forte com o que você vai fazer com você. Se você diz assim, olha, eu não vou mais ter esperança com ninguém. Cada um que dê o que der, faça o que faça, eu aceito o que é. A pessoa é grossa, a pessoa é fina, a pessoa é sensível, a pessoa não é sensível, é rude, as pessoas são como são. Eu vou me virar. Mas também, eu também não vou me forçar a estar com quem não quero. Eu também não vou me forçar a ficar em situação que eu não gosto. Eu vou me soltar. Não estou gostando, deixa eu ir embora. Tá? Eu estou gostando, eu me deixo ficar. Eu enfrento, eu encaro. Chega de ser mimado, chega de me super proteger. Chega de ser aquele que está sempre atrás da vitrine, sabe aquela criança atrás da vitrine de doce que fica olhando e não pode entrar para comer? Ah, não. De jeito nenhum, eu vou tocar para frente, porque na verdade, né, a gente tem o que arrisca, né? A gente só tem o que arrisca. Tudo que você teve é porque você quis arriscar. E aí você teve o que teve. Muitas dessas coisas são boas, outras ainda são desafio para você, são meio desagradáveis, mas só vão mesmo terminar no momento que você arriscar. Arriscar a não acreditar na tua cabeça. Uma das coisas que eu aconselho a fazer é olhar esta criatura depressiva em você, o depressivo eu chamo, o depressivo em mim, aquele que tem a mania de ser a vítima, a rainha da tragédia. Sabe, quando as coisas não acontecem como eu queria, eu já começo a ficar nervoso e com raiva, sabe, bater o pezinho porque as coisas não vão como eu quero, porque as coisas não deram certo, porque as pessoas criam problemas. Não, não tem problema lidar com problema. Olha que gostoso. Não há problemas em lidar com problemas. Se dá uma ajuda. De repente, vamos dizer que alguma coisa se complique na tua vida e você tem que enfrentar, tem que encarar coisas que são desagradáveis. Mas você precisa encarar porque o problema ficou muito sério na tua vida. Então, o que, que você vai fazer? Eu vou encarar. Vou encarar e que se dane se é difícil. Eu vou. Eu aguento mesmo. Entendeu? Eu aguento porque eu posso ficar calmo e relaxado enquanto eu estiver encarando. Não preciso ficar com ódio, nem revolta, nem nada. Eu vou encarar, porque eu quero encarar esse problema, porque eu quero acabar com ele. Eu vou fazer numa boa ainda. E vou em frente. Ai, que alívio. Tira completamente a depressão. Eu me lembro de uma amiga minha, que tinha um filho excepcional e sofria muito com isso. Para ela, um filho excepcional também era uma restrição da liberdade dela, da vida dela. Né? Ali, embora ela pudesse, tinha muito amor pela criança, ao mesmo tempo teria que encarar essa situação. E um dia ela me deu uma grande lição de vida. Eu disse para ela, você vive tão bem, você gosta tanto do seu filho, você nunca se queixa. Como é que é isso? Olha, Gasparito, um dia eu tive que encarar isso. Eu estava muito triste, muito depressiva, porque obviamente eu estava desapontada com a vida, desapontada, um filho com problema assim, eu estava desapontada, estava envergonhada, estava me sentindo a última das pessoas, uma mulher coitada, arrasada, que agora o resto da minha vida eu teria que cuidar dessa criança, não seria mais eu mesma. Enfim, eu tinha que enfrentar. Eu não ia me desfazer do meu filho, lógico, eu não tenho sentimentos e formação para isso. Então eu ia enfrentar. Quando eu vi que eu ia enfrentar, eu vi que eu tinha dois caminhos: enfrentar com pesar, tristeza e pobre de mim, ou enfrentar a coisa com facilidade, sem pena de mim. Eu resolvi não ter pena de mim e não ter pena dele. Eu resolvi achar que isso é uma experiência que podia me enriquecer. Que vivendo com ele ou vivendo sem ele, a vida sempre tem seus sofrimentos. A vida sempre tem suas limitações. Que a vida não é tão diferente, né, para mim. Ou eu posso estar aqui limitada com essa criança. A pessoa está limitada pelo tipo de marido que ela arranjou. A outra está limitada pelas dificuldades que encontra no seu trabalho, no seu serviço. A outra está limitada pela situação política do país. Todo mundo tem que enfrentar limitações. Todo mundo tem que enfrentar obstáculos. Se o meu está ali, é esse. Podia ser outro, podia ser uma doença comigo, podia ser um outro tipo de dificuldade, que todo mundo enfrenta dificuldades na vida. Ora, o meu é esse, o meu é esse. Não é diferente dos outros. Só que eu não quero fazer isso um sofrimento, eu quero aproveitar. Então eu passei a desenvolver minha vida em função daquilo que eu podia fazer ou não podia fazer. Eu passei a viver, a sentir a minha própria experiência. Descobri que ter um filho assim é ter assim um grande amor na vida, uma companhia. Eu nunca me sinto só, porque é uma grande companhia para mim. Descobri tantas virtudes. E que se eu não posso fazer certas coisas, eu posso fazer outros tipos de coisas em casa. Eu posso participar da vida de uma outra forma. E que essas experiências têm me enriquecido e têm que me libertado outras coisas dentro de mim. É, socialmente eu não posso ir e vir com facilidade, porque eu tenho essa pessoa que eu tenho que cuidar. Mas interiormente eu tenho ganhado muitas liberdades, muitas vezes. Eu sou muito mais livre, e essa foi a frase que ela me disse, que mexeu muito comigo, eu somos muito mais livres que uma mulher, né, que não tem filhos, que vive por aí fazendo bem o que bem entende. Eu sou livre por dentro, porque eu gosto desinibidamente, porque eu me sinto muito bem acompanhada. Porque eu não estou preso na minha própria ignorância e limitação. E eu fiquei, né, isso me abalou tanto, esse discurso, gente, que dali para frente eu entendi que essa oportunidade de conhecer essa pessoa, de ouvir esse discurso, era uma mensagem da vida para mim, que dizia assim: olha, Luiz, limites a gente vai ter sempre que enfrentar. Agora, enfrente com boa aparência, enfrente com boa vontade, aliás, né? Enfrente com um bom sentimento, com o melhor, e tire o melhor da coisa. Porque se não é este, é aquele. E ela tinha toda a razão. Eu não tenho filho excepcional, ninguém depende de mim, eu sou uma pessoa nesse sentido livre para ir e vir. E, no entanto, enfrento tantos limites, tantas dificuldades como qualquer outra pessoa. Ela tinha toda a razão. E a partir daí, olhe para você. Como é que você quer enfrentar aquilo que te parece difícil? Ou que seja realmente difícil? Com que espírito você quer aproveitar? Liberte você por dentro. Liberte você do desapontamento. A vida não vai do jeito que você sonha. Não faz mal. O importante é que ela vai. E que há um mistério da maneira com que ela vai. Não é? E que você não é menos sofredor que ninguém. E que você pode abrir uma janela. Agora, eu gostaria que você fizesse um exercício comigo. Fechasse os seus olhos e por alguns instantes sentisse a tua pessoa inteira, o teu corpo inteiro. Deixando que um pouco dessa música entre em você. Nesse exercício, eu quero que você solte algumas coisas amarradas em você. Solte de você esse pobre coitado depressivo. Enxergue-o como se fosse apenas uma parte sua, mas longe de ser você por inteiro. Você não é isso. Isso é apenas uma circunstância, um cenário mental que você criou. Tire a importância disso. Tire a importância desses desapontamentos que você teve na vida. E está aí. A vida continuou assim mesmo. Eu estou aqui, vivo, e a vida viva em mim, com seus desafios. Eu não sou coitado. Eu não aceito ser coitado. Eu solto a importância disso. Eu não protejo mais a mim. Eu não protejo mais essa coisa pequena e coitadinha. e vítima dessa situação. Não protejo, eu solto. Eu assumo a minha coragem. Eu assumo a minha vontade de ir. Eu assumo a necessidade de me pôr toda hora para cima. Eu posso me pôr para cima, deixando falar o que eu quero, deixando expressar os sentimentos como eles são. Eu posso me pôr para cima, deixando que as pessoas cuidem dos seus problemas e assumindo os verdadeiros meus problemas. Os verdadeiros problemas meus. Eu posso me pôr para cima, não assumindo o sentimento dos meus familiares, nem a depressão deles, nem as dificuldades, nem as desilusões, nem o mau humor, nem aquilo que ele quer que eu sinta, como culpa, como desprezo, como mal. Eu posso me pôr para cima, criando os meus próprios sentimentos. Eu posso me pôr para cima, não esperando melhora de ninguém, não esperando nada de ninguém. Eu posso me pôr para cima, lembrando que a vida tem poderes ocultos, recursos ocultos, que estão sempre e sempre penetrando no meu caminho. Eu posso me pôr para cima, porque eu sou livre para gozar das coisas, porque eu deixo a minha curiosidade avançar até onde ela quer. Porque eu posso me pôr para cima, lógico. Porque eu posso fazer as coisas como eu quero, sem precisar escutar os outros. Eu posso me pôr para cima, porque eu decido ser engraçado. É, ter humor. Não levar as coisas exageradamente a sério. Não é porque as coisas são sérias que eu tenho que ficar de cara feia, não é? Eu posso encarar seriamente, mas sorrir sempre. Eu posso sorrir. Eu posso jogar fora minha mágoa. Eu posso jogar fora minha tristeza. Eu posso jogar fora meu desapontamento, a minha desilusão. Que bom jogar fora as suas desilusões. Nunca mais contar aquelas histórias horríveis das coisas horríveis que você passou. Nunca mais, até o ponto de você esquecer que elas existiram. Eu posso me pôr para cima aceitando ser uma pessoa nova hoje. Faça isso por você. Solte a angústia e o peso. Não seja teimoso. Às vezes você recomeça e nesse recomeço você está meio atrapalhado, parece que você está forçando a barra. É isso mesmo. É preciso forçar um pouquinho para cima para dar um arranque. Tá certo forçar? Parece um pouco forçado, mas continue. Até que o motor esquente de novo e você comece a despertar em você o seu ânimo que dormia, sua alegria que dormia, seu humor que estava posto de lado, sua criatividade, sua curiosidade, sua liberdade, suas ideias, seus verdadeiros objetivos, seus tons, suas qualidades. É preciso reesquentar o motor pondo você para cima. E eu posso me pôr para cima, porque eu me aceito como eu sou. Isso, jogue para dentro de você essa sensação gostosa. Eu me aceito. Aceito até que viajei pela depressão, sem brigar comigo. Aceito que fiz o que fiz por achar ser o melhor, embora agora não seja mais o melhor para mim. Eu me aceito como eu sou, diferente dos outros. Aceito que muitas pessoas não vão me entender, não vão gostar de mim, eu também aceito. Aceito que eu não sou tão corajoso como eu queria, tão maravilhoso como eu queria. Aceito. Aceito e me abro para crescer. Me aceito que eu não sou tão coerente. Aceito que eu não sou tão sincero. Aceito que eu não sou tão capaz. Aceito. Aceito que eu não sou perfeito. Aceito. Aceito que eu erro. Mas eu também acerto. Aceito ser como eu sou, pois essa é a minha viagem. Aceito a minha vida com as coisas que eu criei, com as pessoas que eu pus em volta de mim. Acabei atraindo essas pessoas. Aceito. Aceito com isso também a possibilidade de mudar. Aceito a possibilidade de renovar. Aceito que eu posso sair disso a hora que eu quiser. Que eu posso ser leve e despreocupado. Aceito. Aceito não ser mais dramático. Isso eu aceito. E eu me ponho para cima usando o meu grande poder de aceitação. Aceitando a mim, eu estou dando toda a força e toda a coragem, firme, sem jamais me cansar, sem jamais aceitar nenhuma dificuldade. Tudo eu passo e tudo eu supero, sempre firme, pois esse é o meu lema. Ai, que bom. Pois é, né, gente? Tá de pé, né? O quanto você quiser. A semente está jogada. Basta apenas que você a cultive.